Alô. Alô. Alô. Quem fala é Ricardo Vilas, trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O artista do dia de hoje é Marcel Powell com seu álbum Corda com Bala. O Morro Não Tem Vez, um clássico de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, abre o disco. Filho de peixe, peixinho é. Marcel, filho de Baden Powell, é um dos grandes violonistas dessa nova geração. O pai Baden Powell está presente com a faixa Um Abraço no Trio Elétrico. Marcel, como bom representante de sua geração, está atento à música que rola à sua volta. Lenine e Braulo Tavares são os autores de O Dia em que Faremos Contato. Bala com Bala, de João Bosco e Aldir Blanc, também está presente nesse álbum do violonista Marcel Powell. Corda com Bala, de Marcel Powell, é o disco do dia de hoje. É um lançamento da Hobby Digital e pode ser encontrado nas melhores lojas. Ou se não, com certeza, no site www.hobbydigital.com.br. Mais informações sobre o artista no seu site www.marcelpowell.com.br. Até amanhã com mais um disco do dia.